Salvador. Bom dia, Azul Alfa Yankee Quebec. Azul Alfa Yankee Quebec, prossiga. Bom dia, está no pátio número 3. Autorização para giro de motores de marcha lenta. Espera o cliente. Azul Alfa Yankee Quebec, seu cliente e o portal termo. Portal termo, Yankee Quebec. Solo, Salvador, Azulfia, Quebec, cheque de motores encerrado, obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Salvador, muito bom dia, tá? 3601, assistente da Serra, autorização São Paulo comboio. Tá 3601 autorizado, Congonhas, nível 360, via Pêsulo 10, Pubave, após sair conforme rota. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5552, controle 120.8. Autorizando voo 360 para São Paulo Congonhas, da Pêsulo 10 para o Bairro. Decola da 10 para o curva direita, com curva direita da EL, Leda, Alpha 083, morning, Cocker Bench, descending to 4,000 feet via Bonfire Arrival to NH 1013. 347 feet, 1013 via Bonfire Arrival, Alpha 083. Passageway Dallas Hawklizer 1-0-5-3. Papa Zero 86, contact the North Tower, sequence 118-905. 118-905-3. Bye-bye. Tower, good morning, Europa 083, established Dallas, runway 10. Europa 083, I have inside cleared to land runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear land 10, Europa 083.